luzes da cidade pedem, insistem, e eu me sinto pouco à vontade, fechada dentro de um táxi, numa transversal do tempo. Acho que o amor é ausência de engarrafamento. As coisas que eu sei de mim tentam vencer a distância, e é como se aguardassem feridas numa ambulância. As pobres coisas que eu sei podem morrer, mas espero como se houvesse um sinal sem sair do amar.